Eu sou Gabriel Souza. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado aos HRV Years, aos lançamentos entre 2005 e 2012, aquele tempo que eu considerei os HRV Years, os anos da comunidade hard rock de verdade no Orkut. E vamos ter apenas e só lançamentos entre 2005 e 2012. E vamos iniciar com uma banda totalmente clássica que teve muitos anos sem lançar nada de novo e depois lançou o álbum Black Ice. Estou a falar-vos dos AC/DC e do álbum Black Ice. Vamos ficar com a música War Machine. Para vocês, AC/DC War Machine. Thank you. E após AC/DC, ficamos com mais dois nomes de hard rock puro e duro. Na altura, os novatos Bonafide, os suecos Bonafide, que em 2009 lançaram o seu primeiro álbum, o álbum homónimo Bonafide, e deste álbum ficamos com a música Sick. E terminamos com os também veteranos suíços Krokus, que lançaram o álbum Hoodoo, e deste álbum ficamos com a música Hoodoo Woman. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter 3 lançamentos, de 3 covers, de 3 grandes sucessos de filmes dos anos 80. E vamos iniciar com os italianos Edge of Forever. E do álbum Another Paradise, vamos ficar com a música What a Feeling, original de Irene Cara. Para vocês, Edge of Forever, What a Feeling. Take a hold on my heart. answered it all. They all say she's crazy. Locking will drums to the beat of her heart, changing movement in her light. She has danced into the danger zone when the dancer becomes the dance. It can cut you like a knife. E após Edge of Forever, apareceram-nos os Far Cry. E do álbum High Gear, ficamos com a música Nowhere Fast. Música retirada do filme Streets of Fire. E terminamos esta sequência com Street Legal. E do álbum Beat the Bullet, ficamos com a música Maniac. Um original de Michael Sambello. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os norte-americanos Hinder. E do álbum Extreme Behavior, vamos ficar com a música Lips of an Angel. Para vocês, Hinder, Lips of an Angel.

could sit around and talk about all my problems. I'll try to tell you how I feel, but I can't get that deep. And if you wonder why I always seem so distant, well, there's more than what you see, and I want you to know. If I could change at all, you know that I would change it all, and you would be my angel. If I could do it, I would do it right now. If I had to fall, I know that I would have it all, and you would be my angel, and I would never worry about nothing. I could sit around and say I need forgiveness, but I would never put you through the pain, because you're worth more than I can give. So I feel myself slipping deeper into a dream world, you and I in heaven in the clouds, and I don't wanna wake up. Oh, if I could change at all, you know that I would change it all, and you would be my angel. If I could do it, I would do it right now. It's been too long and I'm too far down. I just wanna be the one you can't live without. I know you're too good and I'm too far gone. You're better off if I'm not letting you down. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência de baladas, após Hinder, ficamos com os chilenos Fahrenheit. E do álbum Nuevos Tiempos, ficamos com a música Tan Lejos de Mí. Terminamos esta sequência de baladas com Richie Kotzen. E do álbum Into the Black, ficamos com a música My Angel. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter 4 bandas brasileiras. E vamos iniciar com os cariocas Pleasure Maker. E do álbum Twisted Desire, vamos ficar com a música Chance of a Lifetime. Para vocês, Pleasure Maker, Chance of a Lifetime. Qualquer idiota sempre está atrás do seu amor. Ah! fire. Surrender my heart. E nesta sequência de 4 bandas brasileiras, após Pleasure Maker, ficamos com os Winner. E do álbum Do You Remember, ficamos com a música Into the Fire. Continuamos com a banda Auras. E do álbum New Generation, ficamos com a música In My Arms. E terminamos a sequência com os Paradise Inc. E do álbum Time, ficamos com a música Wait and See. E vamos agora para 3 nomes de hard rock mais melódico. E vamos iniciar com os Unruly Child. E do álbum Worlds Collide, vamos ficar com a música Insane. Para vocês, Unruly Child, Insane. Go there.

e após Only Child, quem nos apareceu foram os finlandeses The Magnificent. E do álbum The Magnificent ficamos com a música Angel. Terminamos esta sequência com a banda Saracen. E do álbum Marilyn ficamos com a música Break the Spell. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar com um som mais hard rock melódico. E vamos iniciar a sequência com os espanhóis 91 Sweet. E do álbum Times They Change, vamos ficar com a música Times They Change. Para vocês, 91 Sweet, Times They Change. To forget where I my face to the wind. There is no comfort in the night. Here in my heart, I know the beat of his words from the fight. It's a long road that carries us home. It won't be long till I'm gone. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após 91 Sweet, ficamos com Philip Bardwell. E do álbum In The Cut, ficamos com a música It's A Long Road. E terminamos esta sequência com os italianos Chimera. E do álbum A New Promise, ficamos com a música Alone. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com um projeto liderado por Angel Schleifer e também pelo baixista Chris Lausman, que fizeram parte dos Bonfire e que conta também com Michael Voss, vocalista e guitarrista dos Mad Max. E do álbum MMVII 2007, em numeração romana, a ficar com a música Phoenix Rising, música cantada pelo grande Johnny Joelli, o vocalista de bandas como Hardline e também de Axel Rudy Pell. Para vocês, Voices of Rock, Phoenix Rising. Caught up in a fight. Phoenix rising from the ashes. Now that turns all island slowly sinks deep E após Voices of Rock, ficamos com Dream Tide. E do álbum Dream and Deliver, ficamos com a música King of Scum. E terminamos esta sequência com os suecos Eclipse. E do álbum Are You Ready to Rock, ficamos com a música Wild One. E vamos agora para a última sequência. E vamos ter três músicas que eu posso considerar três clássicos lançados entre 2005 e 2012, mas vão aparecer aqui em versões ao vivo. E vamos iniciar com Motley Crue e do álbum Saints of Los Angeles, e aqui gravado numa versão ao vivo em Buenos Aires no ano de 2008, vamos ficar com Saints of Los Angeles. Para vocês, Motley Crue, Saints of Los Angeles. Ezequiel es Vince Neil. You crazy fuckers, man, how you doing tonight? Well, Motley Crue, we're finally fucking here in beautiful Argentina, man. Yeah. Here we go. We have a brand new album out right now called Saints of Los Angeles. We are the Saints of Buenos Aires tonight. Hablando del disco nuevo que se llama Saints of Los Angeles. Y que ellos son los santos de Buenos Aires. Así ahí vamos, ¿eh? Esto es Saint of Los Angeles. Motley en vivo, en Rock and Pop. La cuarta de la lista, ¿eh? Una noche muy larga. Que la escuchás aquí, por supuesto, en la Rock and Pop. Crazy, you know. Music 2008, Motley Crue, exclusivo. We'll be right back. Yes. E é com Lordi, Hard Rock Hallelujah, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Motley Crue e Saints of Los Angeles. Continuamos com os finlandeses The Poodles e do álbum Metal Will Stand Tall. Ficamos com a música Metal Will Stand Tall, aqui numa versão do DVD ao vivo No Quarter, Live 2009. E terminamos a sequência com Lordi e do álbum The Rockalypse. Ficamos com o grande clássico da banda, Hard Rock Hallelujah, música com a qual ganharam o Festival Eurovisão da Canção em 2006. E foi precisamente em 2006, em Helsinki, que foi gravada a versão que aqui nos aparece de Hard Rock Hallelujah. E é com Lordi que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on!